Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7. Edição para sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. A edição de hoje, deste nosso espaço radiofónico, vai contar hoje com três temas instrumentais, três músicas que são a nossa maioria. Maioria? Três. As três músicas, aliás. São, ou seja, a totalidade, não a maioria. São em flauta de pan. Primeira delas chama-se Quieres Ser Mi Amante. Esta música é muito conhecida de um cantor chamado Camilo Sesto, que é um cantor realmente muito conhecido e que tem, enfim, ou teve muito sucesso. E nós vamos aqui ouvir então em versão flauta de pan esta melodia. Quieres Ser Mi Amante? Logo depois, Because. Música, esta não, confesso que não sei o intérprete, mas é uma música também muito bonita. Tocará também mais uma vez à flauta de pan. E depois um tema muito, muito bonito também, aqui do cantor Elton John. A música chama-se Cielo Dorado. É uma música muito, muito bonita. Cielo Dorado, música de Elton John, a fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui, mas regresso na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, desejo a continuação de um ótimo fim de semana na companhia do Canal 1. Não perca, daqui a pouco, depois do nosso Nota 7, mais um momento de culinária com a Margarida Silva e o seu Rádio Cozinha. Fique bem ouvinte, bom dia, ou boa tarde, neste caso, na companhia do Canal 1. Até à próxima segunda. Thank you.